acabe enfim. Dentro de tudo que cabe em ti é. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti é. Está ouvindo Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Se um dia não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz de sonho de ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Contra a tempestade em copo d'água, dance um shot da alegria. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos seguindo em frente com esse programa legal, a sua companhia na universidade com esse. Quem vos fala? Flávio Viana, grande amigo de todos, curta a fanpage oficial do programa, é facebook.com/programalegaloficial, já estamos com 69 curtidas e nada mais, nada menos, os nomes que eu estou vendo aqui, Gustavo Vidal é um dos curtidores da página oficial do programa legal. É, Giluandro Alves, também graduando em comunicação social aqui na Estácio Friburgo. Manon Silva, que também faz graduação em enfermagem. Jaque Polo, que também faz comunicação social, jornalismo, já ia esquecendo. Caroline Filó, também. Paula Barros, Dayana Fernandes, Thaís Patuelli e Letícia Balô. Esses são um dos principais curtidores que está aparecendo o nome aqui para mim com exclusividade. 69 curtidas. E o que diz a vinheta?

Amazon deixa que produtos entregues por engano fiquem com estudante. Um estudante britânico recebeu por engano da Amazon, uma empresa multinacional de comércio eletrônico dos Estados Unidos, alguns tablets, uma televisão 3D de 55 polegadas, um computador e outros produtos para sua utilidade pessoal. Torre Eiffel será cenário de corrida em seus 1.665 degraus. Os 1.665 degraus da Torre Eiffel de Paris, na França, receberão uma corrida em 2015 pela primeira vez na história. Economia da América Latina crescerá 1,1% em 2014. As economias da América Latina cresceram 1,1% em 2014. O desenvolvimento, mais baixo em 5 anos, devido à queda do investimento nas bolsas de valores exposta pelo governo americano. Anvisa libera lote de tinta para tatuagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou nesta terça-feira, dia 2, a importação, fabricação e comercialização e distribuição e também divulgação dos mesmos, para que, assim, os profissionais da área venham. Venham trabalhar com melhor qualidade. Operação da PF prende servidores de Secretaria Estadual e do IBAMA. Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, SEMA, suspeitos de participar de esquemas de fraudes em processos contratuais. Egito. Mubarak pode ter acusações retiradas. O procurador-geral do Egito decidiu apresentar um recurso contra a decisão judicial de indeferir as acusações contra o ex-presidente Hosni Mubarak pela morte de manifestantes durante a Revolução de 2011. Cadeirante precisa se arrastar para embarcar em voo da Gol. Um cadeirante precisou se arrastar pela escada para conseguir embarcar em uma aeronave da companhia aérea Gol no início da manhã desta terça-feira. Sul-América fecha parceria com Procura-se Cachorro. A Rádio Sul-América Trânsito fechou uma parceria com o portal Procura-se Cachorro para lançar um boletim informativo sobre animais de estimação perdidos por São Paulo. Operação combate organizações instaladas no sistema penitenciário em Roraima. Na manhã desta terça-feira, começaram a ser cumpridos os 223 mandatos de prisão e 97 de busca e apreensão expedidos pela Justiça para combater organizações criminosas instaladas no sistema operacional de Roraima. Aumento do IPTU trava a votação do orçamento na Câmara. A decisão do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, que liberou na semana passada o reajuste do IPTU em até 35% pela Prefeitura de São Paulo em 2015, travou o andamento da proposta de orçamento tributário na Câmara Legislativa.

Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Voltamos mais uma vez com esse Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, com certeza o grande amigo de todos. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, oportunidade para você e notícias sobre concurso público já já, com certeza. Oportunidade de hoje, técnico administrativo para Nova Friburgo, consultor de vendas de ponto fixo, atendente de loja, assistente administrativo, Cachoeiras de Macacu, para Cachoeiras de Macacu, corrijo, Empresa Brasil Quirim, operador de caixa, pela empresa Simetria RH em Nova Friburgo, analista de seguro, pela Credisa em Nova Friburgo, atendente para restaurante no Girafas em Nova Friburgo também. E essas foram as principais vagas de hoje para você aqui com exclusividade. E com certeza a notícia sobre concurso público, só antes de entrar na notícia, você pode concorrer a essas vagas de emprego pelo portal indeed.com.br, cadastrar ou atualizar o seu currículo, se você já estiver cadastrado, e candidatar-se a uma dessas vagas, ou entrar pelo, você que é graduando Estácio, entrar pelo vagasestácio.com.br, atualizar ou cadastrar o seu currículo e candidatar-se a uma vaga que se enquadra ao seu perfil de graduação. E essa é a indicação do Programa Legal para você. E também a notícia sobre concurso: prefeitura poderá abrir até 553 vagas temporárias para 58 funções. Salários podem variar de R$ 745 a R$ 4.666. A prefeitura de Nova Friburgo deu início ao processo seletivo simplificado de contratação temporária por 6 meses, até 28 de fevereiro de 2015, para suprir 553 vagas para as funções distintas. Os salários variam de R$ 745 a R$ 4.666. As vagas são para atender às necessidades essenciais e emergenciais da administração pública até a realização do novo concurso público, já em fase de elaboração. E por proposta já encaminhada à Câmara, também será apresentada ao Tribunal de Contas do Estado antes da contratação por licitação da empresa que irá realizar o concurso. O edital com o calendário contendo as datas de inscrições, provas e posse dos aprovados, entre outros pontos, será divulgado a oportunidade quando o processo para a realização do concurso estiver concluído. O novo concurso público oferecerá até 868 vagas para diversas funções. O prefeito explicou que especificamente para o setor de saúde será realizado um outro concurso público também no ano que vem. Ele explicou que a divisão dos concursos deve-se ao fato da prefeitura estar negociando com o governo estadual a estadualização do Hospital Raul Sertã e da UPA. E por isso, neste momento, ainda não é possível mensurar a quantidade de vagas necessárias para atender a rede pública de saúde. O prefeito Rogério Cabral esteve acompanhado na entrevista junto à Secretaria de Fazenda e passou as informações pela Subsecretaria de Recursos Humanos e também

o programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. E meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos juntos nesse programa legal, com certeza, juntinho com você. O e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. Com certeza, juntinho com você, a nossa página oficial, facebook.com/programalegaloficial. Já estamos em 69 curtidas, agora só falta você, com certeza. Rádio Estação. Esse é um momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Como o Programa Legal de ontem foi em homenagem ao grande ídolo da comunicação internacional, o nosso eterno Chaves, hoje a mensagem será voltada mais uma vez em homenagem a esse grande ídolo da comunicação e do entretenimento. A mensagem de hoje tem como título: Quantas Vezes? Quantas Vezes? O título desse texto vem como forma de homenagem a um dos poucos seres humanos, realmente humano, que ainda estavam na face carnal da biosfera. Uma mente que conseguiu encontrar na simplicidade das coisas que vivemos no dia a dia e muitas vezes por empecilhos que a tarefa alucinante de viver nos impõe. O humor. Um humor sadio que ensinou a bem mais de 6 gerações, há quase 20 anos sem um novo episódio, ainda bate todos os recordes de audiência com as mesmas palavras, com o mesmo humor, com a mesma simplicidade e deixando sempre a mesma expectativa nos telespectadores espalhados por todo o mundo. Roberto Gomes Bolanos nos ensinou que, para ser feliz, não é necessário muito, basta termos um coração. Nos ensinou que a juventude nunca morre, que a felicidade nunca desaparece quando sabemos vivê-la. Nos ensinou a importância das amizades, onde, muitas vezes em divergência, nunca deixou seus amigos. Com o herói Chapolin, nos ensinou que todos temos medo e que herói não é aquele que finge não ter medo, mas sim aquele que demonstra tê-los e que os enfrenta. Enfim, na minha infância, este homem me ensinou que a vingança nunca é plena, que as pessoas boas devem amar seus inimigos e, além de tudo, que todos nós só precisamos de uma coisa para sermos felizes, sermos humanos. Quantas vezes eu ri com as cacetadas, cantei que bonita sua roupa, gritei sigam-me os bons, isso mesmo. Quantas vezes sei que você que está nesse instante ouvindo esta homenagem também tem sempre algo a recordar deste grande homem que foi Roberto Gomes Bolanos. É uma coisa, e uma coisa eu aprendi: quem faz o bem, quem prega o bem, quem traz felicidade aos corações, com certeza terá um bom lugar perto do grande arquiteto do universo. Sem mais, é triste ter de aceitar que meu ídolo desde a infância se foi, mas por tantas vezes que ri, por tudo que aprendi e por ter sido este grande homem, eu digo muito obrigado, Roberto Gomes Bolanos, nosso eterno Chaves. Hoje, sexta, o palco do céu ganhou o integrante dos cenários reais da humanidade, um ator cheio de humanidade, vai aos céus com humor contagiando. Vai ser ruim não te ter daqui por diante. Mas tuas frases repletas de verdade vão ficar sempre na eternidade, pra gente te lembrar a todo instante. E a essência que via em teu sorriso me faz crer que chegaste ao paraíso, tal qual Chaves no céu estás correndo. E quando indagado de tal fuga, você vai olhar para seu Madruga e dizer que foi sem querer querendo. Vai com Deus, Chapolin, Chespirito, Chomperas, Chaves. Vai com Deus, Eterno, Roberto Gomes Bulhões. Homenagem Flávio Viana, o grande amigo de todos. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Hora certa para você no Programa Legal. Nesse exato momento são 8 horas mais 26 minutos. Não se perca pela hora. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você que já está em Nova Friburgo e você também que vai ouvir pelas redes sociais e ainda não faz nenhuma graduação na Estácio Nova Friburgo, ou até mesmo você que quer fazer uma segunda graduação, a Estácio Nova Friburgo oferece para vocês diversos cursos, seja presencial, semipresencial e à distância, além dos cursos técnicos para quem quer se formar na área técnica. A Estácio Nova Friburgo tem cursos de aproveitamentos, graduações e, enfim, tem o seu futuro para, assim, preparar você. Então, não perca o seu tempo. Abrace essa oportunidade. Cursos de graduação, seja jornalismo, publicidade, propaganda, na área de comunicação social, na área da saúde, seja enfermagem, educação física, psicologia, farmácia, entre outros. Direito, administração, engenharia da produção, tecnologia da informação. Todos muitos diversos cursos que a Estácio Nova Friburgo oferece para você. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Venha você também fazer parte dessa equipe de vencedores. Indicação, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com a garantia desse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Estou aqui fazendo jornalismo e dou total garantia. E assino embaixo. Compartilhe a alegria. Ouça a melhor. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Mais notícias para você. Continuando as informações do dia exclusivamente para você. Destaque do dia: Fiat convoca recall de veículos por problema no volante. A Fiat Automóveis Limitada convocou no último sábado os proprietários dos veículos Gran Siena e 1.0 e o Fire 8 válvulas Flex, o Gran Siena 1.4 e o Fire 8 válvulas também são os principais destaques para esta convocação. Ebola provocará recessão em Serra Leoa e Guiné. A crise do ebola provocará recessão em Serra Leoa e Guiné em 2015. Dois países que previam um sólido crescimento econômico antes da epidemia, afirmou o Banco Mundial. Moradores de rua são atacados em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Dois moradores de rua foram atacados enquanto dormiam próximo a um supermercado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os agressores esfaquearam os dois homens e depois ainda atearam fogo nas vítimas. Aonde vai parar o Brasil? Líbano detém uma das esposas do líder do El. O exército libanês prendeu uma das esposas e filho do líder do grupo radista dos Estados Islâmicos, Abu Baghdad, perto da fronteira com a Síria há 10 dias, informou uma fonte militar. STF nega pedido de prisão domiciliar a João Paulo Cunha. O Supremo Tribunal Federal, STF, negou o pedido de prisão domiciliar para o ex-deputado João Paulo Cunha. Quênia, ao menos 36 mortos em ataque de rebeldes. Pelo menos 36 pessoas morreram nesta terça-feira em um ataque reivindicado pelos rebeldes somalis Shebab em uma localidade do nordeste do Quênia, informou a Cruz Vermelha. Ladrões deixam explosivos nos caixas eletrônicos após ataque a banco. Bananas e dinamite deixadas pelos ladrões em dois caixas eletrônicos de uma grande agência bancária em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta terça-feira. Oncologista do Espírito Santo desaparece após viagem a São Paulo. O diretor do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo desapareceu depois de uma viagem a São Paulo, onde lançaria um livro. Hong Kong, fundadores de protestos se entregam à polícia. Os três fundadores do Occupy Central, principal movimento pró-democracia de Hong Kong, anunciaram nesta terça-feira que se entregaram à polícia e pediram aos manifestantes que abandonem os locais ocupados. Polícia Federal deflagra operação contra tráfico internacional de drogas. Uma realização de combate ao tráfico internacional de drogas foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira. A ação é realizada em 5 estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo. Cratera interdita a rua na Vila Mariana. Uma galeria de águas da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, se rompeu na rua Coronel Lisboa, entre as ruas Borges, Lagoa e Pedro do Toledo, na região da Vila Mariana, zona sul do Estado de São Paulo, o que resultou no dificultamento do trânsito e também na falta d'água. Logo qual a Sabesp, que está aí na crise da falta de água nesse ano de 2014. Motorista entala carro em mureta na Zona Sul. O motorista perdeu o controle do veículo e foi parar sobre a mureta que divide as pistas da Marginal Pinheiros na Zona Sul da capital paulista. Boate Kiss começa o processo de descontaminação do prédio.

Rádio Estação feita para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Com certeza, juntinho com você neste exato momento, previsão do tempo. Agora, previsão para Rio de Janeiro e Nova Friburgo. Essa terça-feira no Rio de Janeiro o dia foi de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 18, máxima de 35. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 37. Na quinta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 34. Na sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Sábado será dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 17, máxima de 33. E só corrigindo rapidamente, a sexta-feira será mínima de 19, máxima de 31. E Nova Friburgo, previsão será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 24. Na quarta-feira será de sol e aumentos de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15, máxima de 26. Quinta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15, máxima de 27. Na sexta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15, máxima de 24. No sábado será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 24. A umidade relativa do ar estará entre 60% e 86%. Que vem a chuvinha para melhorar esse calor que está aí, não é mesmo? Então essa é a previsão do tempo com exclusividade aqui no Programa Legal para você. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. Programa Legal, sua companhia na universidade, vamos de sucesso. Com certeza, mandar aí para Janus Lemes, para Mariana Ribeiro, Jefferson Alves, Marcele Senhorinho e também para Cícero Marra, Igor Pontes, mais uma vez, para Paulo Ricardo, deixa eu ver mais rapidamente aqui, Miriam Falcão, para Cristi Borges, e também para Kelly Souza, Karina Marfo, e também para Vinícius Gastim, grande Vinícius Gastim, grande comunicador, vai aí para todos esses grandes amigos e para todos os funcionários, todos os profissionais e docentes aqui da Estácio Nova Friburgo, com exclusividade, também o pessoal da Nova Rio, também o pessoal da Secretaria de Alunos, também a sala de matrículas, o Polo EAD, a Gilda e a Eleonora, vai aí para todos vocês e para o pessoal que curte todas as edições do Programa Legal nas redes sociais, seja facebook.com/programalegaloficial, o seu e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. E vamos de sucesso, então vamos lá. Vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai.

de duração aumentada, o Chapolin Colorado, e também o Chaves, com mais de 500 produções, tendo por base sobre o poder do SBT, Sistema Brasileiro de Comunicação, 200 edições, a qual mínimo delas foram exibidas. Esse é Roberto Gomes Bulanos, que nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na Cidade do México, em Cancún, e infelizmente nos deixou no dia 28 de novembro de 2014. Foi um grande ator, escritor, comediante, dramaturgo, compositor e diretor de televisão mexicana e internacional. Esse era o Você Sabia de hoje, com exclusividade para você. Oi, amigos. Aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu me transformo em He-Man e adoro ouvir a Rádio Estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também, que vocês vão ficar fortes, assim como eu. Com certeza. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Com certeza, meu amigo e amiga, estamos juntos aqui com mais piadas nesse dia de hoje, com certeza. E como o próprio apresentador já é uma própria piada viva, né? Atropelando a piada, um sinalzinho aí, vamos seguindo. Isso mesmo, vamos seguindo adiante, esse é o BD do programa legal, né? Vamos seguindo adiante. Primeira piada do dia, o título: aluna burra. O professor manda a aluna conjugar o verbo andar no presente do indicativo. Aí ela começa: eu ando, tu andas, ela anda. Como ela estava conjugando devagar demais, ele falou: mais rápido. E ela responde: nós corremos, vós correis, eles correm. Nossa. E correu. Com certeza. Mais uma do dia. O título é Batman. Batman pegou seu bate-sapato social e seu bate-blazer. Aonde ele foi? Resposta: a um batizado. Nossa. Isso aí, ó, o Batman aí. Ele tá indo batizado, com certeza. Mais uma. Tá bom, bebê, eu deixo você rir. Tá bom, então vamos mais uma notinha. Piada do marido no consultório do psiquiatra. Um homem no consultório de um psiquiatra diz: doutor, estou preocupado com minha esposa. Quando estou no trabalho, ela passa o dia todo conversando com o abajur. Aí o doutor pergunta: mas você a viu falando com o abajur? Pergunta o médico. E ele responde: não, o abajur me contou e pediu segredo. Nossa. Haja coração. Mais uma do dia. Na estreia de um grande programa líder de audiência no SBT, o Silvio Santos estava com azia, na qual deu o nome a esse programa. Qual era o nome do programa? Quantazia no ar. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Até o bebê tá se matando de rir, mas vamos seguindo. Essa foi a última piada do dia, com certeza. Contando com a sua alegria. Caros companheiros, é um prazer estar aqui, eu, o presidente, para falar sobre uma rádio tão maravilhosa quanto esta. É uma rádio especial, mora no fundo do meu coração. A Rádio Estação do Campus Nova Friburgo. Escutem que vocês vão gostar. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Como a Vossa Excelência, o presidente, falou, concordem, né? Porque é a melhor, com certeza. Mas vamos seguindo em frente com esse programa legal, juntinho com você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O apresentador está meio atrapalhado aqui. Ah, lembrei, não foi tudo completamente, não. Tem a previsão do tempo de Cachoeira de Macacu. Rapidamente, previsão terça-feira foi de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 30. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 21, máxima de 31. Quinta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 31. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 28. E no sábado será dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima de 19, máxima de 29. E a umidade relativa do ar estará entre 60% e 72%. Calor em Cachoeira de Macacu, minha terrinha. Então, vamos seguindo em frente ao final de mais um programa legal. Com certeza, foi uma honra estar junto com você. Até a próxima edição. Um forte abraço e um beijo no coração. Até a próxima edição. E agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.